Salve, salve, coelhada. Essa tecnologia que o Jairo inventa às vezes me mata aqui. Mas estamos aí no Decadentes número 286 para falar um pouco do show de horrores que foi o jogo de ontem, bem como do lançamento, né, dessas novas camisas que temos. Hoje, uma formação um pouco diferente, já que os culpados de sempre não puderam, estão curtindo o feriado com as respectivas famílias. Trouxemos aqui a presença do ilustríssimo Gustavo Lacorte e o menino Saci da Barra Una. Bom, deve aparecer a algum momento, pelo menos era a ideia. Senão vamos tocando nós dois e vocês da audiência. Então, Gustavo, obrigado pela presença e dê o seu boa noite pra gente. Boa noite, Decadentes. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Saci vai chegar aí, a gente vai dar os devidos cumprimentos. Estamos aí para dar o nosso testemunho do empate de ontem e das nossas impressões sobre como estamos para esse início de Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. Um resuminho, né? Básico do que foi o show de horrores ontem. Copa do Brasil, depois daquela campanha muito boa no passado, não é algo que nos preocupa tanto, mas começamos o jogo contra o Criciúma, rebaixado no Catarinense, cheio de reformulação, um time não muito bom, e já ali no primeiro minuto, um pênalti a nosso favor. Aí pensamos, hoje não tem problema, vai ser aquela goleada, porque a retranca deles não vai poder ser retranca mais. Mas aí o Rodolfo vai pra bola e deu aquela rodolfada, que ele é peculiar, perdeu mais um. Já, estatisticamente falando, ele está com 50% de aproveitamento na carreira em pênaltis. Eu acho que não é exatamente um aproveitamento para um batedor oficial, mas seguimos. E depois disso, o time morreu. Dá para entender morrer numa semifinal contra o Atlético, que é um time mais forte, você não vai ter tantas chances. Mas morrer contra o Criciúma não é exatamente um primor. E o primeiro tempo foi horrível, assim, horrível. A gente não conseguia criar praticamente nada. Tivemos pouquíssimas chances ali nos cruzamentos, teve uma cabeçada do Alê em cima do goleiro, o Alê chegou a perder outras chances também por chutar errado, chutou por cima, ou tentar cortar e não conseguindo a conclusão certinha, mas vai pro segundo tempo e se pensa, agora, né, no intervalo, vão dar aquela sacudida, vai mudar, porque ofensivamente o time estava inexistente. E não, a gente voltou com as mesmas peças e foi o mesmo problema, até criamos um pouquinho mais, tivemos uma chance com outra chance com o Alê também, sem muito sucesso. O Felipe Azevedo chegou a chutar uma bola para fora. E aí, quando já tinha mais da metade do segundo tempo decorrido, o Lisca resolveu mexer, sacou o Rodolfo, que depois que perdeu o pênalti, inexistiu. Entrou o Ribamar, entrou o Cauê, entrou o Ramon, o Carlos Alberto. E o time, assim, teve mais ímpeto. O pessoal que entrou teve mais vontade. O Cauê, por exemplo, antes dele machucar, ele estava partindo num contra um, articulando algumas jogadas com o Diego. O Carlos Alberto, por exemplo, teve uma jogada só que ele conseguiu fazer na linha de fundo. Mas, infelizmente, não foi nada que desse para concluir, porque a gente errava até nos passes. O melhor lance que o Diego Ferreira teve numa dessas jogadas com o Cauê, ele pegou a bola, ele tinha que tocar para alguém concluir, e ele conseguiu tocar no pé de alguém do Criciúma, perdeu uma chance de gol, e o jogo ficou esse 0-0 mordorrento, e esperamos que a volta seja melhor. Sem público, no Heriberto Russo, mas pelo menos não vai ser a força da torcida deles, torcer para algo melhor na semana que vem, porque Copa do Brasil é interessante avançar, né? Temos a participação ilustríssima agora de Lucas de Leucas, que chegou. Você concorda um pouco com isso sobre o jogo, Lucas? Você viu algo diferente? Eu peguei mais ou menos a metade aí, mas eu acho que sim. Mas a metade é igual à outra metade. O jogo foi uma bosta, então acho que sim. Eu acho que foi mais ou menos a tônica, na minha opinião, do que foram muitos jogos também do Campeonato Mineiro. E o Criciúma talvez esteja no nível de uma parte ali dos times que a gente enfrentou no Campeonato Mineiro. Assim, a gente, até os jogos contra o Cruzeiro, que aí sim a gente conseguiu no primeiro jogo fazer 2 gols, apesar de um primeiro tempo fraquíssimo. E no segundo jogo a gente também conseguiu fazer gol. Um bem no finalzinho, 2 de pênalti. Então, assim, em situações ali diferentes, mas pô, foram 2 vitórias contra o time de Série B, então a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa. Tirando isso, na Série C, muitos jogos eram 1-0, 2-1, A gente teve um jogo também com a atuação pífia contra o Tombense, que também é da Série C. Então esse time não engrenou esse ano. E é um time que produz ofensivamente pouquíssimo. Isso já veio do ano passado. A gente não teve uma mudança significativa nem de esquema e nem de peça. Porque entrou o Bruno Nazário pelo Ademir ali. Eu acho que o Ademir é até melhor do que o Bruno Nazário. Então, se fosse para fazer essa troca, não nesse último jogo, né? Mas eu digo assim, para a pré-temporada, né? Que alguns jogos o Bruno Nazário entrou titular. Eu prefiro o Ademir. Então, assim, se não mudar a peça, o esquema não tem muito como o Lisca fazer uma coisa muito revolucionária com esses nomes que estão aí. Mas se a gente não trouxer peças que cheguem para ser titular, para vestir a camisa, vai ser mais ou menos isso aí mesmo. A gente já tinha um problema no passado contra adversários mais fracos, contra adversários mais fortes, aí sim que a gente vai manter os mesmos problemas, né? Então, é torcer para acontecer alguma coisa muito diferente do restante da temporada, senão vai ser meio complicado. Você acha que é por aí também, Gustavo? Bom, eu acho que o jogo de ontem ele foi um jogo diferente dos outros, porque eu não vi. Nem eu penso muito nos esquemas, né? Porque a gente fica puto na hora do jogo, o jogo acaba, você xinga todo mundo, xinga Lisca, xinga Alencar. Depois você vai tentando digerir a história e depois você vê os lances de novo. Eu gosto de ver a parte tática dos jogos. E o jogo de ontem, o América não fez nem aquele esquema do ano passado, que era o esquema voltado para o Ademir, que é aquele 4-3-3 clássico, porque o Juninho estava meio deslocado demais para a ponta e o Ademir ali também junto e um buraco no meio que o Zé tinha que cobrir todo mundo. E não estava fazendo aquele esquema que ele começou o campeonato sem Ademir ali no 4-4-2, também não era nenhum e nem outro. E quando a gente chegou num ponto do segundo tempo, onde a gente precisava de meias para fazer a transição e o balanço do jogo, né, para lá e para cá, a gente não tinha ninguém, né? A gente não consegue tirar o Juninho, porque criou-se dentro da América a coisa que o Juninho é a liderança do clube, etc, etc, ele não pode sair. Você não tira o Juninho, você vai tirar quem? E aí você fica ali com Bruno Nazário no banco, você tem outras opções ali de meio para trabalhar. Ontem foi um jogo atípico também, porque a gente não tinha nem o Gustavinho, que é um cara que... Gustavo agora, né? Não pode chamar o Caio de Gustavinho mais. Para ajudar naquele meio, a gente tinha uma lateral muito despencada, que era o Anderson, uma invenção ali de última hora do Lisca para a posição. E aí eu acho que o time ontem estava sem esquema. E como você falou, Lucas, depois do pênalti, eu acho que o próprio Rodolfo murchou. E eu imagino também que os caras, assim, no jogo contra o Atlético, beleza, Rodolfo, agora vai, beleza, esquenta não, nós vamos virar o negócio. Eu acho que dava para ver na hora que o Rodolfo perdeu o pênalti ontem, os caras, puta merda, perdeu o pênalti, porra, assim não dá. E aí os caras deram uma murchada também, a ponto do primeiro tempo ser muito, o time tava muito apático. E isso, e assim, antes da gente ver no final do jogo lá, o Lisca dando a entrevista que ele falou que tava passando mal, a gente viu que o Lisca tava apático, ele não falava nada, e o Cauã é muito técnico, ele não é vibrante, e também a coisa não andou. Então, eu acho que foi um somatório de coisas erradas, e levou a gente a só não perder, porque o Criciúma é muito fraco. É igual, vocês falaram aí, é nível de campeonato mineiro. E então, eu tenho esperança que até semana que vem a gente consegue pôr a casa em ordem, porque vale grana demais essa Copa do Brasil, e eu acredito que nas contas da diretoria a gente não ia cair pro Criciúma, não. Então, eu acho que lá vai ser outro jogo, e a gente tem que arrumar a casa aí dentro de uma semana. Eu não estou nem contando o jogo do Corinthians, se vai dar tempo, não. Você falou uma coisa certa, que eu também tinha reparado, quando o Rodolfo perdeu o pênalti, o Azevedo, só que eu dei uma olhadinha, assim, vamos, tipo assim, ah, tá, fazer o quê, que merda, tipo assim, a galera me tirou as costas, já tomou essa posição ali, deu uma banana pro Rodolfo, o pessoal perdeu a paciência mesmo. É, porque é recorrente, né, essa que é a maior questão, não é que ele errou um pênalti contra o Atlético, ele já errou ano passado, em jogo da Série B. Se não me engano, foi um jogo até que a gente não ganhou. Então, também, tipo assim, um pênalti perdido podia ter nos dado a Série B ano passado também. Então, assim, não é que ele é um exímio batedor, né? E tem mostrado que ele não tem muito psicológico para dar a volta por cima. Que tem jogador que erra o pênalti e vai e tenta lutar para, tipo assim, tentar fazer. Um exemplo que o Thales falou. Ainda que o Luan não seja melhor, ele perdeu o pênalti contra o Fluminense, ele depois ainda falha no gol do Fluminense, mas ele tentou ali, ele continua brigando do jeito dele, do jogo inteiro. O Rodolfo, ele some, assim, ele perde, ele claramente não tem psicológico para aguentar um baque desse. Esse aqui é um problema, né? E olha, pode ser até uma heresia aqui, mas por incrível que pareça, O Ribamar nem entrou tão mal assim. Claro, não fez gol, mas teve uma boa finalização de fora da área, a bola chegou pouquíssimo nele, mas até que ontem, especificamente, dentro das limitações que a gente conhece do Ribamar, ontem até que ele não foi tão absurdamente mal, não. Desarmou, teve, roubou duas bolas, tava ali brigando, e conseguiu acertar o gol mais do que o Rodolfo, por isso de passagem, porque ontem ele não conseguiu acertar o gol, né? E ele teve o pênalti a seu favor. Mas é foda. E um outro ponto a comentar, né? Agora a gente falando da a formação tava diferente, a gente jogou com o Anderson na lateral mais uma vez. E na hora que ele precisou colocar um cara para atacar mais pela lateral, ele tirou o Ricardo Silva, que fazia, acho que vinha até sendo o melhor da nossa linha de defesa, né? Para colocar o lateral e trazer o Anderson para a zaga. A gente não tá criando também uma Anderson dependência igual a gente cria do Juninho, porque aparentemente ele não vai sair dali, né? E foi mal também, viu, o Anderson? Foi mal demais, até no que seria a parte, o que seria o dele ali. Mas até nos lances de ataque do Juventude, você vê ele mega avançado, assim, bem atabalhoado. Anderson. E a gente depender do Juninho já é dose, mas depender do Anderson, puxa vida. Eu vejo que o Anderson está surfando na modinha do zagueiro rápido. É aquela coisa assim, o cara, antes de você exercer a função de zagueiro, ele tem que ser um zagueiro rápido. Então, a ponto de, por exemplo, no Flamengo, o Ilharam vira zagueiro, o Felipe Melo vira zagueiro e o Anderson... Ele não é um zagueiro técnico, ele, se a gente lembra dos tempos de independência, a gente vê os movimentos dos jogadores sem a bola e antes da bola chegar neles. O Messias era um zagueiro extremamente técnico. O tempo de bola do Messias, o posicionamento do Messias era muito bom, apesar de ser mais lento que o Anderson. O Anderson é totalmente o contrário, ele não tem um posicionamento bom, às vezes ele dá o bote na hora errada. E aquela coisa está assim, meio estabanada, sabe? Aqueles meninos que cresceram demais, assim, não conseguem ter equilíbrio do corpo. Mas ele surfa nessa onda de zagueiro rápido, a ponto de só a torcida americana enxergar isso. Porque ele é zagueiro de seleção de imprensa, ele é sondado por internacional, e aí a gente não sabe quem que está com a razão, são os americanos ou o resto do mundo. Porque... Eu digo que se passagem ia ser muito lindo se o Internacional comprasse ele. Cara, tirava um pepino da nossa mão. Isso aí foi uma cravada, acho que de empresário, viu? Porque teve até o... Poxa, foi na entrevista, foi em alguma das entrevistas com o Salum, se eu não me engano, que perguntaram isso, né? Você é o Anderson no Internacional? Falou assim, olha, isso aí, cara, nem sei de onde tiraram isso. Logo que saiu essa notícia, o Brax me ligou e tipo assim, não tem nada, nem o Brax sabe de onde que surgiu essa, então, não sei de onde que cavou, acho que foi o empresário tentando cavar uma vaquinha dele em algum lugar aí, mas é aqueles caras que eu acho que não a gente não vai conseguir vender não, viu? Ah, esse mas o Lacoste lembrou bem, o Juninho também foi na seleção do campeonato, então... E o Ale, então... Eu não sei se isso é demérito pro nível do Campeonato Mineiro ou se é demérito pra empresa que elegeu, mas o Juninho ali na seleção do campeonato é dose. Mas a diferença ainda que eu acho, as improvisações para um zagueiro um pouco mais rápido, mas geralmente isso acontece em times que tem um esquema muito mais ofensivo, que vai jogar com a linha da zaga quase na área adversária. Você viu isso acontecer, quando você viu o Manchester City Chelsea no final da Champions League, você viu o City com os zagueiros ali, depois da metade do campo, eles estavam jogando o time inteiro ali na frente, então você precisa de uns caras rápidos, porque se pegar um contra-ataque eles vão ter que voltar. Mas em geral o Guardiola às vezes fazia muito isso com o esquema de três zagueiros, o Walker, né, lateral direito, já compôs a zaga, o Fernandinho já fez muito isso, ele fez isso com o Mascherano no Barcelona, só que são jogadores que, para além de serem rápidos, eles tinham uma qualidade de passe muito boa, que o Anderson também não tem, né? Então, o Anderson só é mais rápido que a maioria dos zagueiros, são mais altos que ele, né? Mas fora isso, ele não é, assim, ele não tem um passe perfeito, ele não tem isso como qualidade, ele tem uma saída de jogo que é até ok, não é ruim, mas também não é para falar que ele é um zagueiro padrão, né? Igual esses que a gente comenta das improvisações, né? Então, é um pouco por aí, né? Apesar de nossa defesa não ter sido testada devidamente ainda, se fosse para eu escolher, eu preferia ficar com o Anderson até o final do campeonato. E assim, se fosse pensando assim, não consigo, a gente vai reforçar algum setor. Eu preferia ficar com a zaga do jeito que tá e a gente reforçar o ataque do que a gente reforçar a defesa e não reforçar o ataque. Porque eu acho que mal ou bem, assim, nos quatro últimos jogos, que foram os que a gente não ganhou, que a gente não fez gol. Pô, foram dois jogos contra o Atlético, a gente não tomou gol, dois jogos que o Avicchioli jogou muito bem. O jogo contra o Atlético Paranaense, a gente tomou um gol, mas assim, foi aquele gol aos 43 do segundo tempo, numa bola cruzada e tal. E agora contra o Criciúma a gente não tomou gol. Eu acho que até defensivamente o time tá até. Consegue se organizar bem, assim. Os laterais conseguem cobrir, os DRK conseguem tirar, até o Ale e o Juninho fazem alguma cobertura, os atacantes voltam, mas atacar que tá sendo um problema, que eu não vejo por onde, simplesmente, porque de um lado tem o Azevedo, coitado, que assim, corre tudo, mas não é competente, o Ademir às vezes parece que joga sozinho, tenta, dribla para um lado, puxa para o outro, mas não consegue ainda fazer a jogada. O Rodolfo, a bola não chega, quando chega também ele não tá sabendo aproveitar bem, então o complicado tá sendo isso, assim. Eu acho, Lucas, são duas coisas, sabe? Eu acho que a gente não pode... Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, você tem que ter quatro zagueiros. Porque vem lesão, vem cartão, e aí a gente não pode chegar num jogo decisivo, com todo respeito ao jogador, dependendo de um João Cubas no último jogo do campeonato, como a gente ficou lá em 2019. Então, acho assim, eu acho que a gente está aí na beira do Lucas Cal, parece que vai sair mesmo, né? Não sei, mas eu acho que a gente precisa de quatro zagueiros. Agora, falando lá da frente, realmente a gente precisa de peças, né? Porque se a gente ficar dependente do Ademir, e o Ademir também ganhou uma projeção, na minha visão, acima do que ele realmente joga, todo mundo joga assim, vai marcar o Ademir, o jogo fica previsível, né? E aí o Lisca tem umas variações de jogadas, que é a entrada dos meias entrando, então quando joga pelo lado do Ademir, o balanço do time é para cá e imediatamente faz aquela virada e às vezes acha quem? Acha o Alê livre. E é uma das coisas que eu fico muito puto, é o Alê não consegue dar um chute forte. O Alê, toda vez que ele aparece para finalizar, ele dá um traque. E o Azevedo, que é um cara que sempre na Série B tinha boas aparições assim, de finalização, esse ano, também pelo aumento do nível de qualidade dos adversários, não está rendendo. E aí precisa de peça mesmo, Lucas. E comparar o Ribamar, só para fechar a questão do ataque, com o Rodolfo, é difícil, porque são centroavantes com funções diferentes. O Ribamar faz mais o pivôzão, é aquele cara que guarda mais posição, e o Rodolfo não é esse jogador, né? Na Série B não foi assim. E o Rodolfo pesa contra ele, que é a primeira Série A dele, que ele é o jogador decisivo, né? E o Ribamar tende a sentir menos isso, porque ele veio de Série A. Ele conhece o campeonato, tende a sentir menos do que eu acho que o Rodolfo, porque está caindo sobre ele uma responsabilidade que ele nunca teve, e ele até já abriu o bico, parece que ele deu uma entrevista falando que o jogo, ele está fazendo menos gol porque os adversários melhoraram, então você vê que o cara também está sentindo o peso da Série A sobre os ombros dele. E como é que você resolve isso? Tendo mais peças para poder variar o jogo e não ficar só Ademir e Rodolfo, tem que girar isso aí, a gente precisa de mais uns dois ou três pro ataque, com certeza. Bom, vamos ler uns comentários aqui, né? O Adolfo mandando aquele salve, falando do empate horroroso, e falando que o empate de ontem foi por muito não aprovar o novo uniforme, porque ele gostou dos uniformes, né? Perguntando disso do Lisca. O Lisca, a gente não sabe o que ele tem, né? A gente sabe que não participou da live hoje do lançamento, porque sentiu uma baixa de pressão, mas... talvez seja com dor de cabeça ali, né? Porque não sabe o que fazer no nosso ataque, né? Isso pode estar deixando o homem sem dormir algumas noites. O Marcos Grassi perguntando se o América conseguiu... o América conseguiu lançar um uniforme oficial que parece pirata. Realmente, pelas fotos que o Lucas mandou até pra gente, os de criança parecem 100% pirata. Então, eu acho que... Mas é que... teve um... ano passado, tinha uma galera vendendo uma camisa no Mercado Livre pirata que não tinha nada a ver com a camisa da Esparta, e que realmente o modelo parece um pouco com a camisa desse ano. Mas assim, a camisa de criança, pelo menos de todas as camisas que eu já vi o América lançar, ela é que o tecido mais se aproxima da camisa oficial. Assim, se não for o mesmo, porque assim, eu peguei um pouco para ver assim, o tecido é muito parecido. Então, nesse sentido... eu acho que tá até ok, assim, foi até uma bola dentro. Eu acho que o preço do... Eu não tenho criança, então não perguntei o preço, mas eu vi que o Eurico, que tava lá na loja, o Brunão, se eu não me engano, tava comprando, parece que o preço é salgado, porque eles cobram um preço parecido com o que seria o da camisa normal. Mas o tecido do de criança tá mais parecido com o tecido original do que geralmente a gente vê, que geralmente o escudo nem é... é um escudo que já vem na camisa, né? Não é esse escudo colado que, igual do uniforme, então tem lá o produto oficial, tem. Mas assim, o tecido ficou meio. Eu particularmente não gostei tanto do tecido, não. Achei que ficou pior um pouco do que a gente vinha oferecendo com a Esparta. Bom, continuando, Rodolfo pegou, fez um apagão ontem. Ofensivamente, posso dizer que sim. O Lucas falando da opinião sobre colocar 3 zagueiros, 3 volantes contra o time de Série C, que sempre precisava de gols. E perguntando se a liberação do Vitão para a chegada do Ribamar, se faz sentido. Ademir, Bruno Nazário, Felipe Augusto não podem jogar juntos? Eu tentaria montar o time Zé Ricardo, Ale, Bruno Nazário, Ademir, Felipe Augusto e Rodolfo. E vocês? Bom, parando um pouquinho aí, um pouco disso, né? Eu acho que a liberação do Vitão faz sentido porque ele sentiu. Ele teve um pouquinho de chance no Mineiro e ele sentiu. E acho que sentiram que ele não ia dar conta de uma Série A. Então faz sentido emprestar ele para um time de Série B, para ver se ele joga, se faz gols, e depois ele volta. Ele é jovem, então assim, a gente vai poder aproveitar ele futuramente. E se ele mandar mal ainda na Série B de novo, não der conta, aí beleza, você faz igual fizemos com o Rubens, com o Bruno Sávio, outros tantos da base que não vingaram. Então acho que o empréstimo faz todo sentido, uma vez que ele não foi bem nos jogos que entrou esse ano no Mineiro. Então fazia sentido achar que ele ia vingar na Série A. A questão do time de ataque, eu acho que tem que colocar mais peça ofensiva, só que eu ainda colocaria ali, às vezes, o Zé Ricardo e o Sabino, e um time que aí depois, lá na frente, tivesse Ribamar, Rodolfo, Bruno Nazário e Ademir. Ou, às vezes, o Cachaça no lugar do Rodolfo, ou o Felipe Augusto no lugar do Rodolfo, mas um time que tivesse mais peças ofensivas que pudessem armar a jogada. E aí tem os Sabinhos e o Ricardo jogando juntos, porque iam precisar já que os meias não voltariam tanto quanto os meias de agora, serão 2 meias que conseguiriam conter mais. Então eu acho que seria mais interessante uma formação assim, porque aí a gente teria mais gente de, por exemplo, uma bola na frente fatalmente não sobraria pro Alê, sobraria com alguém com melhor poder de definição, porque todos esses nomeados têm um melhor poder de definição. E talvez o Rodolfo jogando sem ter que ser o centroavante, já que ele não era exatamente o centroavante antes de vir para cá, pode ser que tire um pouco dessa pressão e ele ajude a criar jogadas que outro possa definir. Já que ele, às vezes, quando ele está focado, quando ele está no jogo, ele até consegue participar bem de construção de jogadas. É por isso que ele sai muito da área. O problema é que quando ele faz isso no esquema de hoje, sobra na área a Lei Juninho, e aí a gente sabe que não é exatamente a melhor opção, né? Vocês pensam um pouco por aí também? Na coletiva perguntaram pro Lisca sobre o Ademir e o Nazário jogarem juntos. Ele falou que tem essa possibilidade, né? Eu acho que ele deve ir por essa, porque o Nazário não é lá um super craque, mas eu acho que ele é um cara mais lúcido que o Azevedo, eu acho. Então, talvez, o que eu imagino que ele deva estar pensando, ele teria, só que ele seria num esquema que ele teria que abrir mão do Juninho ou do Alê, né? Que daí ele pega um volante para segurar um pouco mais junto do Zé Ricardo, faz como se fosse um 4-2-3-1 com o Nazário no meio, Azevedo de um lado, Ademir do outro e Rodolfo na frente. Talvez a gente perdesse um pouco defensivamente, mas eu acho que é a forma que teria do Nazário jogar junto do Ademir, que das peças que a gente tem hoje na mão, eu não vejo muito uma outra solução, não. São os caras que a gente tem que são mais lúcidos ali para jogar na frente. Bom, da primeira vez que eu participei com vocês aqui, a gente estava tentando explicar a predileção do Lisca pelo Léo Passos em detrimento a outros jogadores, e a minha hipótese se mantém. O Lisca, ele tem uma tendência a valorizar mais o que o jogador faz sem a bola do que propriamente com a bola. Então, ele tende a manter jogadores que mantenham uma obediência tática e façam os comportamentos sem a bola primeiro, depois a parte construtiva. E eu acho que esse é um dos problemas nossos. Por que o Juninho não sai, na minha visão? Ele é um dos que mais tem senso de posicionamento e de entendimento do esquema do Lisca. Ele está sempre no lugar certo, na hora certa. Recebe a bola e não tem bola para poder dar andamento na jogada. E eu acho que isso depõe contra o Nazário. Todas as vezes que eu fico acompanhando o Nazário sem a bola, ele recompõe muito mal. Ele é aquele cara ali que perdeu a bola, ele dá uns 3, 4 segundos para saber quem que ele tem que marcar ou para qual região do campo ele tem que ir. Isso é compreensível. Ele veio de um outro time e entrou num time que já estava bem azeitado com um esquema de... Gente, a gente tem que pensar muito nisso. O esquema do Lisca de comportamento defensivo, ele tem que ser muito amarrado, porque ele é por zona. Então, cada jogador, a hora que perdeu a bola, ele já tem que achar seu espaço. E esse comportamento de perder a bola já para seu espaço, ele não pode demorar mais que 2, 3 segundos. E o Nazário, ele tem esse problema. Então, eu vejo que o Nazário hoje não joga com o Ademir, porque o Nazário ainda não aprendeu ou não assimilou esse comportamento do Lisca de comportamento sem a bola. Então, eu vi o jogo de ontem, o Nazário perdia a bola, ficava olhando para cima e o lateral que se exploda lá para tentar marcar os caras. Qual que é a vantagem de ontem? O time deles era muito ruim. Então, eu fico preocupado nessa de dá para jogar Ademir e Bruno Nazário juntos? Eu acho até que dá, mas o Lisca não vai fazer isso enquanto o Bruno Nazário não compreender os comportamentos que o Lisca exige dos jogadores sem a bola. E ele ainda não tá nesse estágio ainda. Aí você vai falar, não, mas o que importa é o cara metendo gol. Gente, essa linha de técnicos nova hoje, eles preocupam muito mais com essa consciência tática do jogador do que simplesmente o que ele faz de bola, um drible, uma jogada. Então eu penso muito assim. Eu acho que você falou, tá, tem razão, porque assim, o Juninho e o Alê são muito fracos, mas eu acho que eles já estão jogando juntos ali naquele esquema há tanto tempo que eles já estão habituados, então você vê que eles já sabem exatamente onde se posicionar na hora que na saída de bola adversário, o Juninho marca do lado direito, o Alê marca do lado esquerdo. Eu acho até que teve um gol que foi muito, que transmitiu muito isso no ano passado, que foi o gol que a gente fez contra o Corinthians, né? Que o Cássio sai a bola, o Juninho consegue, antecipa, rouba a bola. Eu acho que o América tem muito disso. E para sair um dos dois, o Lisca não abriria a mão de alguém que tem esse tino defensivo, né? De conseguir se posicionar também defensivamente. Se o Nazário se colocar como um 10 ali que não vai correr para ninguém, aí vai ser complicado ele ser titular mesmo. Bem, acho que é um pouco por aí também. Só fazer um adendo, que assim, desculpa, Felipe, para não perder o fio da meada. O Lisca tem a plena consciência que ele tem como vantagem, em detrimento aqueles 8, 9 ali que nós vamos disputar o campeonato, o conjunto. Ele não tem um time melhor em termos de peças que Fortaleza, Ceará. Sinto muito de nós, somos americanos, mas nosso conjunto de jogadores hoje é inferior a esses jogadores, aqueles times ali de cima. Somos melhores que Cuiabá, Chapecoense, etc. Mas a gente quer disputar ali com Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense. Peça a peça, não somos melhores que esses times. E o Lisca sabe que o conjunto é que vai, talvez, nos dar o sucesso. Então ele preza muito essa coisa do conjunto. Então, enquanto um jogador não se encaixar no conjunto, ele acha que não está pronto para ser titular. Obrigado, Felipe, olha só. Não. É que ele também tem a questão, que foi o que marcou ele em outros clubes, principalmente no Ceará, que era a questão dos galetos dele, os preferidos dele. Que ele também se apega muito aos jogadores e não sabe, às vezes, a hora de trocar, a hora que o cara não tá rendendo. Eu acho que isso influencia, né? E aqui, só pra até eu se dar esse comentário, o Adolfo falando que é muito bom ter o seu retorno no programa, um elogio aí, um fã seu. O Murilo também falando, pensando que o Nazário e o Ademir têm que ser titulares no time. Concordo. O Carlos Solari falando que depois de ontem, confesso, tá meio sem força, pensa que eu tiro o coelho, né? E perguntando sobre o Lisca. Eu não vi mais notícias sobre desde a hora do almoço. E a gente falou um pouquinho sobre por que o Ademir e o Nazário não têm jogado juntos. E ele comentando que o Messias era um péssimo batedor de pernas, ele dava era sorte. Acho que talvez ele não tremesse. Realmente não mudava com o Rodolfo nada. O péssimo batedor e tá dando azar, então virou um péssimo com sorte. Eu acho que aí, essa mudança tática, que talvez coloque o Sabino como titular, seria a melhor coisa do mundo, porque o Sabino tá 100% nas cobranças dele. Elas matam a gente do coração? Matam. Mas, pelo menos, ele não perdeu ainda. O Lucas comenta de novo, né, que o problema meu do ano passado, o time não sabe fazer gol, e esse é o problema do esquema com 3 volantes, que não sabe finalizar, sem meias, a gente dissertou um pouco sobre isso. Geraldo Gomes perguntando sobre Planeta América e Clube Empresa, um pouco sem notícias sobre. O Adriano falando por que o Lisca demora a mexer, uma pergunta daquelas de R$1 milhão, que não dá para entender, até porque ontem dava para ver que não era exatamente, o time precisava, né, de uma mexida e não vinha. Mas Felipe, ontem tava ruim de banco também, se eu olhar, só tinha menino lá no banco, né, cara? Mas aí a gente volta um pouco naquela questão, que foi, nós tivemos o Mineiro, e aí no Mineiro a gente não colocou o Cauê para jogar. No Mineiro a gente praticamente não colocou o Carlos Alberto para jogar. E aí chega no jogo da Copa do Brasil, que a gente precisa fazer um gol e fala assim, beleza, vai esses dois caras aqui. Pra... Aí você até bota os caras meio numa roubada. Até, ainda que o time seja nível Campeonato Mineiro, é melhor você deixar os caras ganhar umas tarimbas ainda com times que um pouco piores ainda, né? que tinham. E não foi bem, não foi feito, né? Assim como, igual você comentou, a gente precisa de 4 zagueiros para testar. A gente já chegou a testar até o Ricardo Silva. gente não testou nenhum dos outros meninos que tem ido para a base, pro banco, ser zagueiro lá, completar. Se te precisar deles, vai fazer o quê? Vai sabendo que geralmente tem treinado de volante, há um tempo não é zagueiro? Não sei. Ou vai arriscar um desses meninos que nunca fez um jogo pelo profissional, numa Série A, por exemplo. Fazer um jogo contra o Flamengo. É difícil, né? Então a gente não usou o Mineiro da forma que falamos que usar o Mineiro, né? Isso é ruim. E até um pouco nisso, o Lucas pergunta se o Cal virou, o que vai acontecer, se ele vai vir mesmo. Eu tô sem notícias sobre. Não sei se vocês têm acompanhado um pouco mais. Mas eu, na verdade, não tenho, eu nem sei o que de verídico tem na notícia, né? Porque o que eu sei é que a galera começou, que ele postou que tava saindo lá de Portugal, agradecer e tal, e a galera começou meio que fazer uma brincadeira, que eram os ex-companheiros dele aqui, né? Pô, vem pra cá e tal. Não sei se a partir disso a diretoria viu uma oportunidade e tudo, mas assim, o que eu vi que foi noticiado foi mais isso do que necessariamente alguém negociando com ele, né? Até porque provavelmente ele deve ter contrato com o São Paulo ainda, né? Ah, não sei, não sei como é que foi a transação pra lá, né? Nós temos também aqui o nosso âncora, Jair Viana, falando que Juninho de capitão não dá, ele é muito calado, uma situação comum é ter um cara pra puxar o time pra cima, e realmente a liderança dele parece uma liderança mais de bastidor do que no campo, a gente não vê dele falando, ele não vê ele como um jogador muito ativo, assim. Talvez isso seja de respeito, né, e tal. Mas ele não é aquele cara que peita. Eu lembro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marcos Rocha dava aquelas firuladas, aí vinha o Gabriel, cabeça de tartaruga, dava umas peitadas no Marcos Rocha, falava assim, vai jogar, meu filho, para de firula. E aí dava uma segurada no cara. Eu acho que falta um pouco desse espírito. Mas também não vejo quem seria esse cara. Cavicchioli? Não sei. Quem seria um cara para fazer essa função que o Juninho não faz? O Cavicchioli quem ensaia isso, pelo menos, nos vídeos de preleção é o Cavicchioli, né? Ele costuma puxar também. Então. E ele xinga, ele paga geral quando o time erra lá atrás, né? Então acho que ele é um cara. O problema é que o goleiro de capitão também, você tá muito afastado do time. Então é mais difícil você também juntar o cara, chegar, falar, chamar na chincha, né? Mas acho que seria uma melhor opção nesse aspecto, né? Um detalhe, o Júlio, né? Comentando que os jogadores que entraram na final da base parecem ser bons, que ele gostou bastante. E o Geraldo falando também, por que não trazer o Tardelli ou o Fernandão, ex-Goiás? O Tardelli eu acho uma piada muito sem graça, para ser sincero, eu acho que ele não resolve o problema, porque ele não se mantém saudável. Ele é tipo um Guilherme, um Lima, ele não jogou esses últimos anos e muito por conta de lesões, ele se machuca muito. Ele vai trazer um cara com 36 anos, esse histórico gigantesco de lesões, que não conseguiu ficar saudável nos últimos anos, para ser a solução do nosso ataque. Para além de comentar que ele tá longe do auge dele, ele não vai jogar muito. Então aí é um puta tiro no pé que não vai ajudar muita coisa. O Fernandão tem a questão do doping, né? A ver o que acontece ali, mas ele acha que seria uma mais interessante, né? Mas embora seja um centroavante mais estilo Ribamar do que um centroavante móvel, né? Mas o que vocês acham dessas duas aí? Tardelli, eu nem cogito, sinceramente. Tipo assim, eu acho que... Ah, não. Não pode nem te falar. Eu preferi que não viesse. Agora, o Fernandão é um cara que... Eu acho que ele deve ter mais... O aproveitamento dele deve ser melhor do que o do Rodolfo, né? Então, se tiver ali num preço acessível, se tiver bem fisicamente, é um cara que a gente sabe que faz gol. Então... Eu acho o seguinte, o Tardelli não tem mais o físico que ele precisa para fazer a função que ele se dispõe a fazer em campo, né? É puxar um contra-ataque, porque... A gente está falando desse espírito de liderança, um cara tarimbado para poder chacoalhar o time quando dá aquela baixada. E que faça gols. Poderia ser ele, mas ele não dá conta mais. Então, assim, é o cara para jogar das 38 rodadas, das 50 partidas que o América fará na temporada, vai jogar umas 10. Então, isso é muito ruim. E porque você pensa, mas você tem o Sobis lá na Mariada, e que faz esse trabalho. Mas a função que o Sobis tem em campo e o nível de exigência que o Cruzeiro exige dele lá é completamente diferente. Então, talvez a gente precise de um cara também dessa lista de dois ou três que faça essa função. Um cara tarimbado e fique ali no meio ou centroavante, mas que dá essa chacoalhada. Agora, é muito difícil a gente achar esses caras. E qual a diferença? Que é aquela, o Sobis, ele não tem um histórico de lesão tão grande quanto o Tardelli tem. Então, até se fosse uma ação similar, se fosse o Sobis dando sopa no mercado, é uma coisa. Aí acho que daria pra tentar, porque ele é um jogador que tem qualidade e, assim, ele vai estar apto a jogar. Não vai conseguir jogar todos os jogos por idade, mas ele estaria apto. O Tardelli não vai ficar. Seria a mesma coisa igual a gente trouxe o Guilherme ano passado pra tentar. Ele não conseguiu ficar apto a jogar Série B. Então, entra um pouco assim. A ver também uma coisinha que aparentemente falam o Felipe Augusto, e era o Felipe Azevedo. Peço desculpas, mas é que o jogo ontem foi tão ruim que parecia que a gente tinha o Augusto no ataque. Então, acho que foi um ato falho aqui, um pouco da gente. E uma coisa interessante também, ainda sobre o jogo de ontem, né, dessa escalação do Anderson, é que o Lucas Luan estava no banco. Acho que ele tá voltando de lesão, mas ele estava no banco para poder jogar. E a gente tem o Ramon, né, que esse também tá 100% e consegue fazer lateral, ainda que de forma improvisada. Ainda assim, fomos de Anderson. Vou falar um pouco disso pelo comentário do Alex Denner. Vocês comentar um pouco mais disso. O que vocês pensam dessa improvisação, essa ideia do Lisca de colocar o Anderson improvisado ali? É, Lucas, pode falar. Foi mal, eu tava no mudo aqui. Bom, eu acho que só significa que o Lisca não tem confiança nenhuma no Lucas Luan mesmo, né? Então, coitado do garoto que tem que ver o Anderson entrando no lugar dele, né? E para a Copa do Brasil, isso aí, para a sequência da Copa do Brasil, isso é extremamente preocupante, porque a gente não vai ter o Marlon para a Copa do Brasil mesmo, porque ele não pode jogar. E o João Paulo, a gente sabe, fisicamente está devendo. Então, bom, isso é o mais preocupante. Agora, assim, eu do que eu vi o Lucas Luan, eu achei ele regular. Entre o lateral regular, que é original da posição, e o Anderson, que tá improvisado, eu preferi o Lucas Luan. Então, eu acho que, na minha opinião, vai nessa linha aí. Eu acho assim, o cara que volta de lesão, a gente nunca sabe se ele tá em ritmo ainda para poder encarar o jogo, né? Não tem setorista mais em campo para falar essas coisas. Mas a gente tinha o Ramon. Eu acho que nada, nem as características do Anderson de ser um cara de saída de bola boa e um bom marcador justificam, e nem a questão do eu acho que a gente tinha o Ramon, que faria a função menos pior do que o Anderson fez. Então, acho que foi uma aposta do Lisca, uma parada ousada lá, e deu certo. Eu acho que é mais paixão mesmo pelo Anderson que outra coisa, né? Nada acho que justifica. O Anderson lateral esquerda me lembra quando eu tentei jogar como ponta direita numa liga menor de divisões inglesas. Foi um show de horrores, eu como bom goleiro de futsal que sou, jogando na ponta direita de um campo de futebol, terminei o jogo de lateral direito, assim, porque eu não consigo fazer nada. Então, é assim, eu fico perdido, não consigo, não sei mais por onde sair, por onde passar, a movimentação toda torta lá, eu componho, corri de um lado pro outro, mas não fazia nada direito, né? Tanto é que depois de 3 jogos me tiraram do time, um pouco justo, né? E até porque eu jogava com passaporte de outros jogadores, então resolveram usar esses passaportes para jogadores um pouco melhores que eu. Justamente porque eu tava perdidão lá. Eu acho que o Anderson é um pouco disso. Ele tá lá, ele movimenta, mas claramente ele não consegue fazer a lateral direita, esquerda, né? Com a mínima qualidade, né? E só para fechar, né? Um pouco, comentar, né? Que a gente teve também o lançamento da camisa. A gente falou previamente, né? Um pouco sobre isso. E aí eu acho que todos aqui já viram, né? Mas só para mostrar um pouquinho, são esses aqui, os nossos novos uniformes. Eu pude ver o vídeo, né, eu não gostei muito da forma como foi feito o lançamento, achei até engraçadinho lá, a palhaçada com os jogadores, né, pegadinha, mas o lançamento com um influencer não muito ligado ao América eu não achei tão legal, as camisas na live não foram tão bonitas, mas nas fotos elas pareciam um pouco melhores, e nós temos aqui em primeira mão a pessoa que foi à loja, conseguiu vê-las pessoalmente, e até adquiriu já um dos modelos, que é o Lucas. Então, se você começasse falando um pouquinho da sua impressão, tanto sobre as camisas, quanto sobre o lançamento, né, essa ação que o clube promoveu. Com relação ao lançamento, na verdade, tirando a parte do vídeo da camisa fake, eu não vi nada de muita novidade. Até teve negócio do influencer e tal, mas isso pra mim é perfumaria. Eu não dei muita bola, não. Fico esperando a hora de sair. Tanto que quando eu vi que a loja do América falou que abriu 1h30 para vender a camisa, eu fui lá para ver a camisa pessoalmente. Eu acho que é a melhor forma. Sobre as camisas em si, mas assim, uma coisa que o pessoal meio que pegou no pé, tipo assim, de... Aí, assim, é opinião, né? O time tá precisando de reforço e tá fazendo essas coisas. Eu acho que, bom, os caras que fazem isso não são os diretores de futebol e tal. Quem mexe com isso é o marketing, que é o trabalho dele. Se eles deixarem de fazer o trabalho dele porque a diretoria de futebol não tá fazendo o trabalho dela, ninguém faz o seu trabalho, né? Vai ficar esperando o Armando Desessati contratar alguém, tá ferrado. Então, assim, não vi nada demais, achei ok. O vídeo eu achei até que ficou muito legal da galera vendo a camisa zoada e falando, pô, nós vamos virar chacota com isso aqui, achei que foi legal. Mas, enfim, sobre a camisa em si, o modelo 1, eu particularmente eu não achei ok, não achei maravilhoso, não achei horroroso. Eu acho que nota 6 ali, passa de ano, mais ou menos. As listas, se eu não me engano, elas mais grossas, assim, acho que a última vez que a gente teve parecido foi em 2015, né? Pelo que eu me lembro, assim, de cabeça. Posso estar errado também. O tecido eu achei pior do que o que a gente geralmente tinha na Esparta. Digo daquela... desde o primeiro modelo, né, que lançaram a verde e preta, eu prefiro aquele tecido, ele é mais... Que estica um pouco mais, apesar de que eu já achava as camisas da Esparta mais apertadas, e essas daí, os modelos são mais apertados ainda. Mas eu achei uma camisa ok. Não chamou, a Volt, eu acho que tá querendo fazer um super lançamento, queria mega aparecer e tal, querendo entrar no mercado, por isso que começou fazendo patrocínio na América com os outros clubes. Eu acho que eles entraram com meio que pé esquerdo. Se eles fizessem um feijão com arroz, se eles lançar uma camisa com o escudo sem o escudo com marca texto, né? Sem o escudo branco e verde, de fato. A camisa verde e preta com um verde um pouco mais claro, como remetendo um pouco mais a 71. Fizesse o dever de casa, eu acho que já tava muito bom. Eu acho que eles tentaram inventar um pouquinho na camisa 1, eu achei que ficou ok. Não, muita gente achou horrorosa, eu não achei horrorosa, eu só achei uma camisa ok. Tanto que foi aqui até foi que eu comprei, porque eu prefiro comprar sempre a camisa 1. Agora, a camisa 2 eu achei muito bonita. Ela talvez nas fotos não dá para ver bem, mas ela pessoalmente, esses detalhes que ela tem na camisa, no uniforme, aí eu achei que aí sim foi uma bola dentro. Apesar de que a camisa 2, ela, por ser branca, ela é mais simples, não chama tanta atenção, ela pessoalmente está muito bonita. Agora, para quem for na loja, uma coisa que eu gostei muito, que tem outros produtos, assim, tem uma bermuda, tem uma bermuda preta, uma bermuda cinza, tem um moletom, e o moletom tá mais barato do que a camisa. Acho que a camisa é 219, o moletom é 179, e são dois modelos de moletons bonitos também. Tem camisa de malha, já tá com a camisa de treino, a camisa roxa de goleiro eu acho que vai chegar amanhã, pelo que eu entendi, assim, não chegou ainda. Tem outros produtos que pelo que falaram na loja, vai chegar muita coisa legal. Então, nesse aspecto do lançamento da nova linha, vamos colocar assim, aí sim eu acho que o salto foi muito positivo. Moletom legal, já tem uma blusa de frio, tem uma mochila que não é um preço que tinha no passado, acho que era de R$400, tem uma mochila lá de 170 e poucos. Tem muitos modelos de infantil, desde bebê até de criança. Então, nesse sentido, o enxoval, vamos colocar assim, o lançamento foi positivo. Agora a camisa 1, mesmo a camisa que daqui a 3 anos a gente nem vai lembrar direito, vai meio que passar batido. Um tecido razoável, a manga, para quem não gosta, aquele detalhezinho da manga ali, ele é um pouco mais curto para grudar no braço, eu não gosto muito. O tecido é um pouco duro, assim, diferente do que a gente tinha na Esparta, que era mais leve. Então a camisa ok. Tipo assim, a Volt eu achei que não chegou chegando, assim, com a camisa top, um modelo maravilhoso, um tecido muito bom. Tá ok, nota 6 aí para passar de ano. O que pese, eu acho que dá pra salvar um pouco a Volt, é que, ao que passa, o design foi o Footbox, né? Que foi o mesmo do ano passado, né? Não, mas, pô, os caras podiam pelo menos colocar um dedo, né? Se a gente que tá fazendo. O tecido é deles. Mas, assim, acho que o design eles só fizeram de acordo com o que passaram. E aí vai um pouco da minha crítica. Eu acho que o Footbox em si, eu acho muito pobre, é meio preguiçoso. Você vê que tem esse detalhe na manga, em todas as camisas. E aí você pega, precisa de goleiro e a branca, parece claramente que o cara só pegou no pente ali e fez uma mudancinha de cor. E basicamente é essa a diferença que elas têm. A branca aí, pra fazer, colocaram um estilizado, então melhorou um pouquinho que o ano passado, porque ano passado era a mesma coisa. A camisa 2, a branca, ela era igual a de goleiro, as duas de goleiro, que só mudavam, era só com as cores diferentes, mas o modelo era o mesmo. Então, assim, eles são bem preguiçosos. E esse, você pega até o detalhe, né, que a camisa listrada também tem esse detalhezinho na manga, que é parecido com as das outras, né? Só que acontece que ela é listrada. Acho que foi melhor pelo fato de ser listra, voltou a verde e preto. Eu realmente também prefiro o verde mais claro, não gosto desse verde tão escuro assim, não acho tão legal. Eu prefiro listras mais curtas, mas aí fica a do design, né? Mas eu achei um pouquinho pobre, assim, eu acho que o Footbox em si foi um pouco pobre, tanto no ano passado quanto nesse ano. Eles não bem honraram as tradições do América, visto que no passado a gente foi verde e verde. E não foram tão criativos assim, ao que pese essa 2, que eu não vi pessoalmente, que tem esses detalhes. Com relação à ação, o que eu fico chateado é que eu lembro assim de lançamentos antigos, né, quando ainda podia ter mais. Eu lembro do lançamento de 2016, lá no Boulevard, que teve. A torcida chegou a desfilar com o uniforme. As ações de lançamento de uniforme tinham um pouco mais de participação da torcida. E eu lembro até que na época que eu tinha Onda Verde, né, antes de eu me mudar para fora, que o sócio da Verde participava, tinha acesso à participação nos lançamentos de uniforme. Então acho que até para prestigiar quem ainda é sócio, né, nesse momento de pandemia que não vai aos jogos, eu acho que a ação em si de lançamento podia ter envolvido mais a torcida. Que fosse igual ano passado, com coisa para dar desconto, que fosse às vezes de escolher alguns torcedores que iam receber a camisa, fazer um vídeo assim, pouco no dia, ou que juntasse eles, algo que trazesse a torcida mais para o lançamento. Porque acabou prestigiando um influencer que não tem. Ele tem relevância para. Acho que 1 milhão de seguidores no Instagram, tem relevância para mostrar a camisa para o país, mas ele não tem exatamente um apego com a América e ele mesmo já ganhou a camisa dele. Então acho que poderiam ter feito uma ação. Que colocasse a torcida mais participativa nesse aspecto. E, bom, a minha posição um pouco é em cima disso. Eu acho que a ação poderia ter sido mais com a torcida e as camisas poderiam ter sido mais respeitosas na nossa tradição, ser um pouco mais bonitas. E eu ocupo mais a Footbox, que já me desagradou muito no ano passado. Esse ano desagradou menos, porque eles tentaram fazer um pouco mais o dever de casa, mas ainda assim com um desagrado. E você pensa um pouco por aí também, ô Gustavo? Com relação ao evento, eu vou falar, não vou falar porque eu não acompanhei e eu tô longe de BH, então assim, não vi como se foram os anteriores. Com relação à camisa, tem duas coisas que me broxaram um pouco. Primeiro, a gola, parece gola de pijama, então assim, eu não curti. E uma coisa que incomoda um pouco ano passado e incomodou esse ano, que é assim, o americano ele gosta das coisas que são do América. O americano não gosta muito de invenção de moda, por assim. Então, essa ousadia de fazer essa camisa, de não ter a tradicional verde e preta e sumir com a tradicional verde e branca, a gente gosta da verde e branca, eu ia até pôr uma verde e branca hoje, e o símbolo, o escudo, eles mexeram demais no escudo, porque esse escudo com o fundo verde e com detalhes em verde e limão, eu acho que descaracterizou muito, isso não me agrada americano, e isso mostra o seguinte, que tipo de pesquisa com a ligação com o clube que esse pessoal fez para poder desenhar a camisa? É baseado apenas em tendências atuais? Mas eles têm que entender um pouco o que é o americano. O americano gosta de ser americano. O americano gosta de seguir modinha. Então, assim, eu vejo e vi no grupo aí que esse verde limão não me agrada e descaracterizou muito um pouco a camisa. Com relação às camisas de goleiro, ficou aquela coisa, não, mas é igual as camisas do Cruzeiro. Eu não faço muito essa referência, eu gostei da roxa. Ela faz uma referência, quando veio, eu fiz uma referência um pouco diferente. Ela tem as cores do Seattle Seahawks, que eu gosto muito do padrão de cores do Seattle Seahawks. E nem lembrei do Fábio, que é o roxo com o verde, é muito legal. E assim, a vermelha, eu sou meio assim, vermelho é igual carro vermelho. Ou você gosta muito ou você não gosta. Então é uma escolha muito, muito ousada. Mas aquela coisa, né? Existe um cara muito sábio que fala que torcedor é uma puta, né? Então, basta a gente ter sucesso com essa camisa que ela vai ser imortalizada. Então, tomara que a gente. O cara sabe, nosso amigo Thales, né? E a camisa vermelha, eu achei ela feia na foto, eu achei ela feia pessoalmente, eu achei que o escudo. Cara, olha o escudo na camisa do Gustavo aí. Olha o escudo na camisa do Felipe. Pra que inventar, cara? Meter um verde no lugar do... Pô, isso que eu não entendo. É inventar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, não tem tradição, não é esteticamente bonito, não faz sentido. E aí ela colada no vermelho, aí eu achei que ficou zoadaço. Ficou bem feia essa vermelha. Mas como eu não ligo muito pra camisa de goleiro, não, passou batido. Mas assim, essa camisa 1 mesmo, se ela tivesse com o escudo normal, ou seja, a galera, o Felipe falou que eles foram preguiçosos, né? Se eles fossem mais preguiçosos e não tivessem inventado isso, eu acho que ela já ficaria com um toque diferente, assim. Se fosse o escudo que a gente tá acostumado a ver ali, o fundo verde com branquinho, em vez de meter um marca-texto no lugar do branco. Aquela ideia, né, o branco teria ficado bonito, o escudo que tá na camisa do Gustavo mesmo, ele naquela camisa teria ficado melhor. Eles são... É aquela, né? Eles realmente foram preguiçosos. O problema é que eles quiseram inovar em alguma coisa e no que eles inovaram, eles não mandaram bem. Desde ano passado. Que eles têm uma visão de que tem que valorizar o verde e preto, porque é uma das camisas. Mas o americano gosta de alguma coisa branca na camisa também, ou camisas com alguma coisa branca. Então, o fundo branco na camisa seria uma coisa legal. E eu acho que o verde também, eles foram um pouco infelizes no verde. Nós não estamos acostumados com esse verde, né? A gente está mais com um verde mais vivo e não esse verde tudo demais. Então, assim, eu acho que não sei, não, acho que frustrou um pouco a gente. Mas a gente vai namorando ela, assim, vai vendo, vai gostando. Se o time jogar com ela, a gente vai, né? Agora, se for um desastre total, ela vai junto pro enterro, junto com com faixas laranjas do desastre de 16. É, vai ficar esse é o problema. Eu acho um pouco assim, podia ter eu que gosto de camisa de goleiro, tô triste, porque a laranja, a vermelha, ficou muito feio. E é uma combinação de cores que não ficou legal. Então, eu acho que o cara colocou aquele verde com aquele laranja, aquele escudo, aquele jeito, ficou top. Eu achei que ficou ridículo. Pra mim, não combinou nada ali. Acho que o cara, tipo assim, colocou as cores aleatórias, porque ficou bem... É, essa faz jus ao Ayrton, né? Ficou bem do nível. A roxa eu não vi pessoalmente, mas é a única que eu acho que o escudo meio verde deu uma combinada. As outras todas não precisavam, não. Bom, só para encerrar, o que vocês esperam desse confronto contra o Corinthians, né? Que não vem exatamente muito bem também, né? Teve troca de técnico, o Silvinho não começou muito bem por lá, perdeu duas pro Atlético Goianiense, que não é exatamente o time mais poderoso da história do universo, né? Então, o que vocês esperam pro jogo do fim de semana? É rezar muito, né? Acho que não tem muita outra alternativa, não. Cara, não, assim, é complicado, né? É um jogo que a gente tem que vencer de qualquer jeito. Não tem uma outra alternativa. Ganhar do Corinthians nunca é fácil. Mas eles acabaram de tomar duas cacetadas do Atlético Goianiense, que é um time que, em tese, vai brigar com a gente lá embaixo, né? Então, a gente, na teoria, a gente tem totais condições de ganhar. Mas, assim, do jeito que a gente tá jogando, sinceramente, minha expectativa não tá maravilhosa de boa, não. Eu espero um jogo feio, porque a minha visão é que depois das pauladas que o Corinthians levou, o mais natural é que o técnico venha arrumando o time de trás para frente. Então ele vai vir segurando, não vejo o Corinthians indo para cima, então isso dificulta muito o jogo do América, que é baseado nas espetadas no Ademir, quando joga contra um time maior. Então eu espero que vai ser um jogo feio, de dois times que não vão querer abrir mão da segurança defensiva em detrimento à ousadia ofensiva. Então nós vamos ter um jogo feio, na minha visão. Eu fiz uma continha lá que nós precisamos para esse ano, para cumprir a primeira meta, que seriam 11 vitórias e 12 empates. E esse jogo contra o Corinthians seria uma ótima oportunidade de ser uma da primeira das nossas 11 vitórias, porque o Corinthians está numa fase ruim. Mas se a gente pegasse a impressão que a gente tirou do final do Campeonato Mineiro, eu falava, nós temos que vencer. Mas se eu pegar a impressão do último jogo, e até do jogo contra o Atlético Paranaense, onde a gente também não fez um bom jogo também, a gente fez um jogo muito controlado, muito defensivamente, eu estou chutando outro 0-0 aí para esse jogo. Lucas, está mudo. Não, mas eu estava mudo mesmo, já fiz meu comentário antes. mas o meu eu acho que vai ser um jogo bem feio também. Talvez a gente tenha mais espaço para contra-atacar um pouco, embora eu acho que você comentou que o Silvinho deve começar a arrumar lá de trás, mas ele tem aquelas propostas um pouco diferentes, né? Isso dá aquela esperança de que talvez a gente consiga umas estocadas de contra-ataque ali, principalmente com o Ademir, né? Espaço o Corinthians deve acabar tendo se eles forem para ganhar, porque eu acredito que eles devam tentar, pelo menos, né? Até porque o nosso histórico nos últimos jogos não fazer gol, acho que pode ouriçar eles a tentar algo a mais, né? A ver como que a gente vai escalar o time, né? Porque se o Lisca mantiver a mesma escalação, vai ser dose, vai ser um jogo que acho que a gente vai quase morrer abraçado com 0-0, igual contra o Atlético Paranaense, né? E torcer para não ter uma falha defensiva que custe o empate, muito embora seja um jogo para ganhar, que é aproveitar essa fase do Corinthians e martelar ali. Acho que seria até um jogo para tentar testar o Ribamar ali na frente. O Rodolfo claramente tá sem psicológico ultimamente, então acho que não sei se ele dá conta, não, né? Nossa, ouvi que tá na hora de testar o Ribamar, dá uma tristeza também, cara. Mas assim, a impressão que o Ribamar, a gente sabe, ele teve jogos em que ele entrou e foi muito mal, e teve jogos que ele entrou que ele foi tipo ontem, que você viu o cara tentando, correndo, lutando, chegando a finalizar. Então, tipo, eu não sei o que esperar dele. Eu queria ver um jogo inteiro, infelizmente a gente não viu no Mineiro, né? Tivemos essa chance e não usamos. Então, acho que tá precisando, porque acho que contar com o Rodolfo ali não rola, né? Pelo que eu imagino do Lisca, isso só vai acontecer num terceiro cartão lesão do Rodolfo. O Rodolfo, ele Ele vai insistir com o Rodolfo, até porque o Rodolfo tem potencial. Ele fez um bom campeonato ano passado, né? Então, o Lisca vai ter que mostrar o seu valor agora com relação a essa questão de ambiente, de grupo, de mexer com o estado anímico dos jogadores agora. Parece que ele está assim, em condições de fazer isso fisicamente. A gente não sabe o que ele está sentindo, né? Então, por isso que eu não estou com muitas fichas nesse jogo. Mas com relação ao Rodolfo, em relação ao Ribamar, estou falando que o que eu faria. Estou pensando o que o Lisca vai fazer. Eu acho que o Rodolfo só sai numa situação dessa da mesma forma que o Juninho só sairia do time numa situação dessa. Bem, então vamos torcer para que no programa de domingo a gente tenha mais felicidade a comentar e que estejamos um pouco errados com o rendimento do time nesse próximo jogo, né? Alguma consideração final? Vai ter Bale Colatina desse jogo ou vai ficar para domingo? Verdade, eu esqueci disso. Vai ter sim. Vou começar pelo Colatina, já que o jogo foi muito ruim, né? Na votação da galera, o Rodolfo ganhou majoritariamente, teve 51,8% dos votos, seguido pelo Lisca com 28,6%, Diego Ferreira com 12,5% e Felipe Azevedo com 7,1%. Lucas, quem você acha que foi o Colatina dessa partida? Nem estender muito, Rodolfo. Gustavo? Rodolfo. E eu não enxerguei o Ferreira tão mal assim. Eu, na verdade, ele está me surpreendendo positivamente, Ferreira. Sabe? Então, mas é Rodolfo. Eu também vou de Rodolfo, porque eu acho que o que matou o time, para além do Lisca demorado a mexer e ter escalado um pouco errado, é ele. Com aquele pênalti perdido. E você faz um gol com 40 segundos de jogo, o Criciúma ia ter que sair um pouco. Aí é outro jogo. É outro jogo. Então, essa dá para colocar muito na conta dele, né? E Bala, que foi difícil, tanto é que o ganhador com a galera foi ninguém, com 46,9%, muito próximo do Zé Ricardo, com 45,3%. Aí depois, Bauerman com 4,7% e Ricardo Silva com 3,1%. Gustavo, para você, quem foi o Bala da partida? Zé Ricardo. Lucas? Ele é o cara que não se abalou. Eu vou dizer, Ricardo, também. Eu acho que tem sido, talvez, o nosso jogador mais regular aí da temporada, né? Eu também vou dizer, até porque ontem ele até avançou muito mais. Você vê participando muito mais do ataque, já que o time não estava conseguindo criar muita coisa, ele estava indo. E defensivamente é o nosso pilar, né? Então, também vou dizer. Ele mostrou a vontade que, dá pra falar, uns 60% do time não mostrou ontem, né? Felipe, se o Zé estivesse num Grêmio, num time de repercussão maior nacional, já estava fora do país há muito tempo. Sim. Até porque ele é o tipo de volante que faz lá fora, ele tem uma boa qualidade de passe, ele chega, ele consegue, o passe longo dele é muito bom, o passe curto, então ele tem essa prerrogativa. Eu acho que ele conseguiria ter bem mais destaque se tivesse um time maior. Por sorte, ele tá com a gente, e por sorte ninguém levou ainda, porque confesso que se a gente tivesse sem ele também, aí ia ser, o buraco ia ser bem mais embaixo também. É, e estranho como ele não chama tanta atenção, né? Assim, você vê às vezes uma sondagenzinha da notícia ou outra, mas nada de concreto, né? Estranho. Talvez por ter sempre renovar contrato longo, a América querer uma pedida um pouco mais alta, ajude, né? E que continue assim, né? Que continue renovando e a gente consiga segurar, né? Porque ele é um jogador que faz muita falta. E sem ele nesse nosso meio-campo, a nossa defesa não ia conseguir segurar tanto quanto segura. Isso é certeza. E, bom, alguma outra consideração final, para além de que eu tinha esquecido do Bale Colatina, já que o Alisson vai ter que dar um abraço no Rodolfo, o carequinha, né? Um abraço de carecas, e o Thales. Eu acho que ele deve ter dado um abraço no Rodolfo aí nas duas últimas semanas, viu? Porque perder dois pênaltis, provavelmente, a gente não sabe, mas em algum momento o Alisson encontrou com o Rodolfo e deu um abraço nele, a gente não tá sabendo, né? Pode ter isso. Vocês sabem se o jogo vai passar aqui para Minas Gerais? Que dizem que vai ser o jogo da Globo, domingo, né? Se não passar, pode vir aqui em casa, que eu tô de folga e tem pay-per-view. Então, é bom que talvez aumentem as chances de vitória, né? Afinal de contas, pelo menos junto, o time não perde, né? Pode até não ganhar, mas perder também não perde. Bom, mas é isso. Então, agradecer de novo ao Gustavo pela disponibilidade nessa noite desse feriadão aí para participar com a gente, para falar desse show de horrores que a gente viu ontem, né? E saber que se as portas estão sempre abertas, sempre que você puder, pode colar com a gente aí, será sempre bem-vindo. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre disponível, né? É isso aí. Obrigado e boa noite a todos os ouvintes e... É isso aí, Conheceiros. É, mas assim, na chamada, joguem como reclamamos, né? Parece que nós estamos com nosso handicap está melhor do que dos jogadores. Isso é verdade. Se jogassem como reclamamos, nós estávamos lá. Verdade. Bom, mas é isso aí, galera. Então, domingo tem mais. Então, abração aí e vamos esperar uma vitória. Falou. Abraço. Valeu, abraço, gente.